Igual no 73, autorizado Guarulhos, 13 0 Taubaté. Nível 360. Decola 5.0, curva direita. Transuno, letra, transição morte, vai sair. 5566, transponder 120, decima 8. Yeah.